Não podcast. Sem vinheta nenhuma ainda. Bem-vindos ao Não Podcast, nosso primeiro episódio apresentando Um Idiota é Pouco, Dois Idiotas é Melhor. Eu sou o Rodrigo. Sou o Guilherme. Estou aqui com a companhia do meu amigo, meu best friend forever. S2. E vamos fazer esse episódio como apresentação, já que ninguém conhece Lufas e não sabem quem nós somos. Guilherme, você é nerd? Não. Também não, porque velho não segue moda. Mas vamos às apresentações. Fale um pouco sobre você, Guilherme. Meu nome é Guilherme, eu tenho 30 anos. Infelizmente ainda moro com a minha mãe. Essa vida é uma merda. Estou desempregado ao ponto de querer virar podcaster e youtuber. Yeah, a gente tá aí agora pra começar a falar das coisas que a gente curte, né, cara? Eu sou o Rodrigo, também estou quase nos 30. Também estou desempregado e no ócio do desemprego nós vamos virar podcasters e youtubers. Não sei que caminho isso vai levar, mas espero todos têm necessidade de expressar, né? Expressar. Espero que renda frutos. E opinião, todo mundo dá. Sendo uma porcaria ou não, é de graça ainda, né, cara? Então, devido às apresentações já feitas, vamos lá. Então, nesse piloto, que é o nosso primeiro episódio, nós vamos falar um pouco de nós. Começar falando sobre jogos, já que a gente joga coisa pra cacete até hoje, são 30 anos de jogatina inútil. Exatamente, nunca rendeu fruto nenhum, a gente só se fode, ainda fica puto da cara quando não consegue jogar o jogo direito. Então a gente vai fazer um, tipo aquele isso. Quiz! Isso. Que filme que você assistiu na tua infância, que você gosta até hoje? Duro de Matar, cara. Duro de Matar. Quebrou toda a pauta, né? Era pra ser um filme bonitinho, né? Não tem dessa, cara. Você é o Berez em pessoa. Eu cresci com vendo os brucutus, né, cara? Não é impossível não dizer que Bruce Willis fez parte da minha infância, né? Inclusive, Duro de Matar foi um dos filmes que eu mais, além de mais assistir quando era moleque, eu assisti ontem, por sinal. Porque, pô, ele é o meu filme final de noite. Geralmente, quando eu não tenho o que fazer, Duro de Matar. Eu sei até as falas de cor já, o que é pior, né? E você, Pedro? Qual que é o tio da sua vida? Eu não enchi um instinto assassino e de justiça. Eu assistia filme de criança. Eu gostava daquele filme dos três ninjas, lembra? Que eram três molequinhos. Não, eu lembro. Que tinha tipo um Miyagi lá, né? Esse filme eu achava bem divertido. Os Aventureiros Bairro Proibido, né? O velhinho lá. Esse filme era legal também. De Volta para o Futuro. Não, né? Pra dizer um filme de infância, só pra dizer que eu não tive uma infância, que eu sempre fui um maníaco, eu gostava de assistir História Sem Fim. História Sem Fim, né? Bem legal também. Eu tinha medo daquele dragão que virava o Falcor. Ele era um dragão verde antes. Sim. Depois ele virou um dragão branco, que é o Falcor, que é aquele cachorrão peludo. Né? Até esses tempos eles comentaram o remake, mas isso a gente vai comentar a nossa opinião sobre o remake no próximo podcast. A gente vai ter um podcast sobre remakes. Falando em Duro de Matar, lembra aquele jogo do Sega Saturno, do Die Hard? Que achei que falar em inglês, né? Sim. Ah, lembro que eu jogava muito esse jogo no Saturno. Um primo meu tinha um Saturno e eu joguei esse jogo com ele. Aí um dia eu fui no shopping em Curitiba e tinha o fliperama lá. Eu lembro que eu gastei alguns reais nesse jogo. Acho que foi um dos jogos do fliperama que eu mais joguei. Você lembra algum jogo? Eu cresci na época dos Beat'em Up. Beat'em Up é jogo briga de rua, porradinha, né? Briga de rua, porradinha, né? Os que eu mais joguei na minha vida, acho que foi Capitão Comando e Cadillac em Dinossauro. Eu jogava muito na praia, cara. Quando a gente ia pra Coroados, tinha um barraco de madeira. Tinha três máquinas de fliperama. Era a parte mais avançada da cidade. Capitão Comando, Cadillac em Dinossauro e X-Men, Children of Atom, que é o primeiro jogo de luta, eu acho, dos X-Men que saiu pros arcades. Eu joguei muito, cara. Eu gastava todo o meu dinheiro que dava pra eu comer, coisas assim. Eu lá. Passava fome, mas se divertia, né? Pra eu lembro que eu jogava bastante Street Fighter Alpha, que é o meu preferido Street Fighter até hoje, apesar de muita gente não gostar. E Mortal Kombat também. Ah, os primeiros jogos de luta que eu posso dizer que eu joguei, que eu tive uma infância muito feliz, né? O meu pai era separado da minha mãe, então às vezes minha mãe me libava pra ficar com o velho, né? Então meu pai, ele uniu o útil ao agradável. Ele não precisava ficar comigo e me jogava. Era um lugar seguro, né? Seguro entre aspas, né? Porque só tinha velho lá. Não era coisa de criança, né? Então o que ele fazia? Ele me dava um dinheirinho, eu comprava tudo em ficha, ele sentava lá e eu ficava jogando o resto do meu tempo. Eu lembro que eu jogava muito King of Fighters, que eu achava muito difícil quando era moleque, e o Tekken. Tekken eu nunca gostei muito. Eu adorava Tekken porque foi... Eu acho Tekken muito fácil, na verdade. Eu não vejo muita graça. E Marvel vs. Capcom foi o que eu mais joguei. Todos os recordes da máquina eram GGS. Era, era bichão mesmo. Todos os recordes da máquina. Será que o recorde não era porque só você jogava? Quem sabe? Ah, mas eu jogava. Era uma ficha, dois créditos. Você fechava duas vezes o jogo. Então ruim eu não era, né? Não tem como deixar de falar também dos shooters, né? A gente jogou bastante, cara. Jogo de pistola. Time Crisis. Virtual Cop foi o primeiro que eu joguei, eu acho que House of the Dead também, que é... Já teve um remake pro... Remake não, uma versão nova pro Wii, bem divertido. O último jogo que eu me lembro de ter jogado assim, fliperama, acho que foi com você, que a gente jogou Rambo, lembra? Nossa, jogo ruim demais. Foi tá, bem divertido. Fora que tava caro pra caramba, né, cara? Você segurava, tipo, um fuzil gigante, você né? Você segurava com um M60, né? O treco tremia inteiro. Só que era... É bem melhor que o jogo novo do Rambo. Ah, com certeza. Jogo de corrida é o seu maior paradigma, né? Eu realmente não sou fã de jogo de corrida, né? Por isso que a gente anda de ônibus. Por isso que a gente anda de ônibus e a pé, porque a gente, além de ser pobre, a gente tem ideais. Altruístas. Save the nature. E eu lembro daquele Daytona, que eu acho que todo mundo jogou, que o volante dele ficava tremendo, era horrível pra você controlar o... É que também a manutenção das máquinas aqui eram triste, bem precárias, né? Na realidade aqui, eu acho que a maioria das máquinas que vinha pro Brasil era tudo falsificado, era tudo pirata, né, cara? Era meio difícil você pegar um gabinete original. Só em fliperama, muito caro. Que era os fliperamas de cartão, né? O Playland, eu acho. Eles faziam um investimento altíssimo. Tanto que o valor pra você jogar um jogo era bem caro, não era os 50 centavos que a gente gastava numa ficha, né? Mas é que aquela época também, que éramos jovens... Sim, faz tempo já. O fliperama era superior. Você ia no fliperama pra jogar jogos que você não podia jogar na sua casa. Porque eu não tinha. Fora a questão gráfica, a questão da cabine, ou pra jogar pinball mesmo, né? Hoje você não tem mais isso. Hoje você vai no fliperama pra matar tempo, ou pra jogar um Time Crisis mesmo, que é uma coisa que você não tem como ter hoje, em casa, né? Hoje né? Nem... Antigamente todo shopping tinha pelo menos uma área reservada pra isso. Minha hoje, saída pra não ir mais em arcade foi com fazer o meu controle. Tosco, porco, mas é meu, foi o que fiz. E funciona, né? Custo baixíssimo. Madeira, até porque você botão... ter uma máquina de arcade na tua cara, além de caro, você tem que ter um baita no espaço. Mas como a gente não vive só de arcade, qual foi o teu primeiro videogame? O meu primeiro videogame foi um Atari. Eu também não foi lembro Atari, muita mas coisa. Não lembro a gente devia coisa. Ter o quê? Uns 3, 4 anos? Eu não sei, eu devia estar com uns 6 mais ou menos, porque eu tenho lembranças ainda, né? 3, 4 anos é difícil lembrar o que você fazia, né? É porque como eu sou babaca, eu tenho um marco na minha vida que aos 4 anos eu fui pro Japão. É, porque ele é rico. Não, não era rico, por isso que minha mãe foi pro Japão. Eu tinha que fazer fila na mercearia pra comprar leite, porque não tinha leite pra todo mundo e o cara no Japão. Aí eu lembro que eu não tive mais Atari quando eu fui pro Japão, que eu tinha 4 anos. E daí minha avó me fez o favor de dar o Atari. Eu podia ser rico hoje. O Atari tá uma fortuna. Hoje vale uma grana. E daí quando eu fui pra lá, o primeiro videogame que eu tive lá, também foi relevante pra mim, porque eu só jogava Mario e um shooter, que foi o Nintendinho. O meu primeiro videogame foi o Mega Drive. O meu já, pra dizer que foi o meu primeiro videogame mesmo, que eu dissociei ele, joguei até queimar basicamente, foi um Nintendinho versão CCE. Phantom System? Não. Turbo Game. Esse eu joguei bastante. Eu comi a locadora, basicamente, né? Eu vivia lá na locadora, aluguei acho que todos os jogos que teve do Nintendinho lá. Então, realmente, foi joguei isso daí até não aguentar mais. Essa questão da locadora é uma coisa que faz bastante falta hoje, né? Faz falta, né? Pra caramba, cara. Esses dias a gente tava até conversando sobre isso, né? Essa pequena nostalgia de entrar numa locadora, né? É por questão diferente, porque hoje a internet move tudo. Mas é que eu gostava de ir na locadora, porque você fazia amigo na locadora. Sim, e fora que você passava... Você chegava, tipo, você horas ali, você escolhia algum jogo, o cara falava assim, esse jogo é uma porcaria. Joga esse aqui que você vai gostar. Sabe? Você criava um vínculo com a galera. Hoje tudo bem, você vai lá no YouTube, vê um gameplay, alguma coisa, mas não é a mesma coisa, não, né? Hoje não é a mesma coisa. Naquela época a gente não tinha YouTube pra gente descobrir os jogos. O que a gente fazia? A gente comprava revista. Muita revista. E lá nas revistas, às vezes, tinha tudo que a gente precisava fazer num jogo, porque a gente não sabia ler inglês. Então, assim, a gente teve muito mais dificuldade que a molecada tem hoje em dia pra gente, mas isso pra com gente certeza. Ter produto na mão. Inclusive, pra ver peitinho. Quantas vezes você não pegava e via um gif animado lá da mulher com o peito balançando, chegava no final do gif, era um traveco. Que tristeza, né? Assustador isso, cara. Mas então foi o Nintendinho. Entendi. Não, Turbo Gamer. Turbo Game. E você tinha a pistolinha, né? Eu tinha todo o aparato do negócio. Tinha dois controles turbo, que eram botões automáticos, você segurava o botão e ele fazia os movimentos. Olha só. Tinha dois controles turbo com botões amarelos e vermelhos, os vermelhos eram botões turbo. E tinha a pistolinha, que essa daí era a genérica da genérica, que era um plasticão vagabundo e a lente dela era solta, fazendo um barulhinho quando mexia a pistola. Clec, clec, clec, clec. E agora um momento polêmico. Você jogou muito Mario, Guilherme? Eu odeio Mario. Inclusive o filme, que agora virou cult. Eu adoro o filme do Mario. Aquele Koopa de 3 metros de altura, que eu não entendo até hoje. Aquele, como é que Yoshi, aquele Yoshizinho lá de. Mas o Yoshi ainda dá pra dizer que é um pouco feio, porque ele é um dinossaurinho. Agora, mas como que ele vai montar naquela porra, velho? Vai quebrar com o Lando Bim, porque o Mario tinha 2 metros de altura. Igual o Mario World, vai alimentando o Yoshi até ele ficar grande e montar nele, vai criar o bicho, porra. Coisa ridícula. Mas Mario realmente foi o jogo que eu mais odiei na minha infância. Exceto o Mario 3, que esse daí você não pode falar mal, jamais. Que você acha bonitinho ele virar um guaxinim. Adoro. E sapinho, né? Ele virava sapinho também. E ele entrava numa bota. Na bota eu lembro, no sapinho vagamente. E ele tocava flauta. Esse é o melhor Mario de todos. O melhor Mario de todos. Eu joguei bastante Mega Drive, como eu falei, né? Só que eu, como eu sou ignorante, porque eu morei fora, grande bosta, né? Claro que eu joguei Sonic, mas eu não acho que Sonic seja tão bom pra você ficar nesses mimimi que tem hoje, sabe? Os jogos que eu mais joguei no meu Mega Drive foi Heavy Unit, que é um jogo que só saiu lá, que é um shooter, um shmup, né? De navinha. Que eu achava bem difícil, esses dias eu fiquei muito de cara, porque um cara conseguiu fechar em 16 minutos, eu levava o dia inteiro pra fechar. Que isso, você encosta em qualquer coisa e ele morre. Tipo aquele Surfista Prateado de Nintendinho, sabe? Ah. E o jogo do Taruruto, que também é um jogo baseado em anime, do menino que é um bruxinho. Inclusive o anime não era muito pra criança, porque você sabe como é que é anime, né? Independente da idade, tem que ter alguma putaria. Exatamente. E agora, só pra te conhecer um pouco melhor, me diga uma série que você lembra e marcou tua vida. Série, você sabe que eu tenho... A minha série favorita, que é a melhor série de todas, que ninguém pode falar nada dessa série. Arquivo X. Exatamente, Arquivo X. Arquivo X era uma série que eu me cagava de medo pra assistir quando era criança. E depois assisti e assisti várias vezes. Inclusive, saiu uma temporada nova no ano passado. Eu não li o quadrinho. Começou no quadrinho e depois teve a série. Eu não fiquei muito contente com a temporada nova. Pra quem gosta de ficção científica, é questão de ocultismo... Menino do Ceará? ET de Varginha, piada do Acre. Exatamente. Ah, é do Acre, né, do Ceará? Apesar que também nem dá mais pra saber do que se piada, né? Então, agora eu vou falar da minha série favorita. Muitos de vocês vão me julgar. É iCarly. Não, tô brincando. A série que eu mais me lembro de... Que acompanhei até o final mesmo foi Sopranos. Sopranos foi uma das... melhores séries, na minha opinião, que saíram até hoje na HBO. Seguiram de Breaking Bad, que não é da HBO, mas... O que você tá assistindo de série agora, Guilherme? Eu acho que a gente tá assistindo meio que a mesma coisa, porque a gente tem gente, ultimamente, a gente tem assistido as paradas. A gente tem juntos, um caso, né? Bem complicado, né? A gente não é gay, tá? O Rodrigo tem namorada. Eu tenho uns casos. Mas... As últimas que a gente assistiu, que a gente curte pra caralho, foi a Westworld, que foi... Foi fantástico. Foi surpreendente, né? A série, porque... Não, mas vou contar direito, né? A gente não conhecia nada. Exatamente. É, foi uma série que a gente foi totalmente despretensioso pra assistir, né? Aí teve aniversário de uma das minhas filhas e o padrinho dela falou, assista o filme. Nossa. Que é baseado no filme. Só que ele não falou, acho que ele quis trollar a gente. Porque o filme é péssimo, gente. O filme não tem nada a ver. É incrível como eles pegaram criaram uma coisa um universo horrível. Gigantesco em cima do filme. Sim. Né? E criaram uma coisa excepcional. É excepcional, porque o filme não é parâmetro pra série. A série é muito superior. E a gente tá assistindo agora recentemente Deus Americanos, tá no terceiro episódio, que tá incrível. Eu li o livro recentemente, junto com a série, basicamente. Eu ainda tenho o privilégio de assistir a série comentada pelo Guilherme. Sim, porque eu faço os parênteses de tudo que eu li pra dizer o que tá parecido com o livro que não tá. Outra série que a gente realmente assistiu junto, que a gente curtiu, é Ash, né, versus Evil Dead. Apesar da segunda temporada não ter sido A gente não comprou a segunda temporada, mas a primeira foi legal, porque foi nostálgica além de tudo. Né? É porque o mais legal da série realmente é o Ash ser o mesmo ator, sim, né? E aí, foi isso... algo realmente inesperado. E Preacher, que é o que a gente tá aguardando. É, Preacher, né? Foi o inverso, né? Pra ler os quadrinhos. Eu fiz os comentários, sim, enquanto vocês assistiam. Realmente eu não li os quadrinhos do Preacher. Mas é uma série excelente. Sim, é uma série muito boa. E um quadrinho muito bom, né? Que a gente acaba não assistindo o que todo mundo assiste, né? Mais um momento polêmico. Nós não gostamos de Game of Thrones. Então eu assisti, acho que até o segundo episódio, a primeira vez. Depois, por motivos adversos, eu tentei mais uma vez, e tanta gente ficar falando assista e me contar a história, eu assisti o terceiro episódio, até o do primeiro até o terceiro de novo, muitos anos depois, né? Tanto que eu assisti primeiro quando saiu, e esses três primeiros episódios eu fui assistindo no passado. Quando terminou o terceiro episódio, eu pensei assim, cara, já tô quase terminando a primeira temporada, posso ir pra segunda? Aí que eu olhei e tinha mais... 10 episódios, sei lá quanto. Falei, não vou assistir essa porcaria. Eu, pra não dizer que eu sou totalmente hater, eu assisti a primeira temporada e o começo da segunda. E você também leu os livros, eu, né? Sim. Eu sou um caso sério pra assistir série. É muito difícil eu conseguir acompanhar uma série. Talvez seja por isso que eu não tenha gostado. Ou talvez eu não gostei porque eu não tava afim de ver mesmo. É porque, querendo ou não, a gente não assiste muito o que todo mundo fala pra assistir, né? É, não é que a gente é hater, sabe? Nós não nos julgamos nerds. Apesar de consumir muito desse universo. Mas isso que se chama ver, nerd. Mas se a gente for num lugar que alguém pergunte assim, você conhece o episódio 32 do Doctor Who? Não, isso daí é idiotice. Eu cago pra isso. Porque isso daí não é ser nerd, isso é ser babaca. Não, mas peraí, você caga pro Doctor Who? Os dois. Não, mas se for ver, minha mãe é nerd, porque minha mãe assistiu quase todos os seriados da Marvel. O que eu achei fantástico. Ela assiste os filmes da Marvel. Eu vou falar que minha mãe é nerd agora, porque ela assiste. E tem alguma coisa que você esteja na hype, esteja com vontade de assistir agora? Eu quero assistir o AVA do Sword Art Online. Que gay. Gay não, porque você gostou muito da série. Que isso? Você gostou muito do anime. Você assistiu tudo em 3 dias. Mentira, gente. Eu não gosto de anime nem de mangá. E você foi... Em evento de otaku vestido de Naruto, que eu sei. Eu faço a corrida de Naruto uma vez por mês, na realidade. Eu sou campeão brasileiro de corrida de Naruto. Na realidade, eu só assisto mangá. Mangá não, eu só assisto anime. Eu só assisto anime mainstream, gente. Eu não conheço nada, nunca li um mangá na minha vida, nem pretendo ler, porque eu fico você impaciente. Você gosta de coisa coloridinha. Eu fico impaciente de ler o negócio ao contrário. O japonês é um bicho muito esquisito. Na hype eu tô na série do Preacher, que é um quadrinho excepcional. Não que eu conhecesse Preacher. A gente começou a assistir a série, eu peguei todo o quadrinho e li. Sim. Porque eu tenho esse problema também. Tem uma coisa que eu gosto muito e não conheço, eu tenho que assistir, eu tenho que ler, sabe? Sim, foi o que aconteceu comigo com o Game of Thrones. É uma coisa meio, né, doentia, assim. Foi o que aconteceu comigo com o Game of Thrones e agora com o Deus Americano. Sim. Que eu tive que destroçar o livro, acho que foram 10 dias antes de estrear a série, pra saber do que se tratava o universo do Deus Americanos. Que eu ainda tô na hype, apesar de estar no terceiro episódio, eu ainda quero foi consumir. Foi renovado, né? Foi renovado pra segunda temporada recentemente. Star Wars, né? Eu acho que eu diria que o que eu tô mais na expectativa é o filme do Thor. Porque os dois filmes que tiveram do Thor foram horríveis. Medianos pra ruim, né? Então eu acho que esse filme do Thor vai se consagrar o melhor, não digo da Marvel. Eu ainda tô no hype do Guardiões da Galáxia, que eu não assisti ainda. Ah, eu também não assisti. E Star Wars, claro, porque é muito legal isso, porque na década de 70 e 80 quem assistiu os filmes lançamento... Sim. Deviam ter esse sentimento legal, que o episódio 1, 2 e 3 eu descarto. E o outro que tá pegando na minha linha temporal de hype é o Mulher Maravilha. Eu também acho que vai ser. Eu acho que bom. Vai ser o melhor filme da DC. Eu ainda acho que a Liga do X vai ser uma merda. Mas pra mim, DC é animação. Sim, na minha opinião, DC é muito superior à Marvel em animação. Marvel fica nos filmes. A questão de quadrinho, eu não vou entrar em pauta, porque são universos diferentes. E o que era muito interessante, que não existe mais, justamente por causa dessas briguinhas bestas de fã, são os crossovers, né? Sim, vocês não sabem, na década de 90 tiveram crossovers de Marvel e DC junto, né? Wolverine, Batman. Batman com Punisher. Tiveram vários, mas eu não... Né? E na época não existia essa rivalidade idiota que criam pra qualquer coisa. E não hoje, só entre a DC e a Marvel, mas com a Vertigo, a Image, sim, né? Todas as produtoras. Todas as produtoras. Tanto que uma cicatriz que eu espantei na cara, quem fez foi o Batirangue do Batman, né? Então é isso, pessoal. Só as considerações finais, pra gente não se prolongar muito, até porque é um podcast só pra gente se apresentar e vocês saberem quem são os dois bobos que estão aqui, né? Ou vocês são mais bobos que a gente. É um grande dilema, né? Então é isso, pessoal. Obrigado pelos seus ouvidos, por escutarem a gente. E, pessoal, não esqueça, a verdade está lá fora. Não. Fatalidade. Sua alma é minha.